controle Salvador. Boa noite, 3152, informação Bravo. 52 SV, 2 mil pés, acuso localizador 10111 na Mari. SV, 2 mil pés, 10111, reportarei localizador 3152. 1604. 1604, Fortaleza 370, pronto, cópia. Cópia, sossega, senhor. 1604, autorizado Fortaleza, o nível 370, via UP Zulu 19. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5470. Positivo, boa noite. 1604 da Gol, está autorizado conforme Fortaleza, nível de voo 370. Nós vamos decolar da pista 10, vamos curvar à esquerda na subida Momo, transição Frote. O controle de saída é o 10935, transponder 5470 e a APZULU 19 é a nossa rota. Bono 604, correto, portão 04, chame pronto para o pushback, é acionamento. Chama lá. Pode manter a velocidade até mais próximo de Duna ou 3152? Velocidade a critério, atento para a redução, está 3152. 3152. para o pushback ao acionamento voo 1604. 04, autorizado no 4, chame pronto para o táxi. Agora para o táxi. Interceptando, Cabo à Vista, 3152. Torre 118-6. 18-6, 3152. 12. Salvador, Paranjo, 3152, 3 milhas e 7, baixado, checado. Então 3152, boa noite, continue sua aproximação, reporte no externo, baixado, travado. Ali no externo, com o trem baixado, checado, está 3152. Então 3152, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. Autorizado, pouso na 10, 3152. Salvador, tá 3305. Então 3305, Recife, nível 370, pronto, cópia. Pronto. Então 3305, autorizado Recife, o nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5474. 3305, autorizado Recife, nível 370, Upper Whisky 58. Coluna 0, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 1935-5474. Então 3305, correto, portão 062, deixando pronto para o pushback, esse momento. Vai, portão. Corregou o 1604 para o táxi, alternando Recife, 3 horas e 50 de autonomia com 154 a bordo. Está confirmando 154? Afirmo, 154. Plano 604, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Direita Índia e Alfa, reportará pronto, ponto de espera, no 604. 231-52 no solo 56, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Ok, direita na sua escuta via Alfa, reporta para a Juliette. 31-52. Gol no 604, próximo ponto de espera do 10, pronto. No 604, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10, gol no 604. Uno 52, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 3152. Tal 9908, Guarulhos, confirme o horário do plano. Boa noite, identifique. Voo ITAP, nível de voo 050. Delta 050, voo ITAP, voo na 606. 0200, chame agora o controle 119.35, bom voo. Obrigado, boa noite, senhor. O total 9908, confirme, não seria o total 9882? Gente, acabei de receber o seu plano aqui no sistema, vou coordenar com o centro, ok? Ok, obrigado. confirme o nível solicitado para Guarulhos? É o 360. Seguinte. Salvador de Patrick, good evening, go 1604. Good evening, go 1604. Book of departure, climb level 370. Climb level 370, go 1604. No 606, após de TAP, 2000 pés, autorizado LS, fala no curso do localizador. Levou de TAP, 2000 pés, autorizado LS, vou no 606. Senhor, escuta. Estou entrando em coordenação com o centro para pegar sua autorização. Poderia fazer a gentileza de. De entrar em contato com frequência 1234, por favor? 234, positivo. Três horas e 40, lanterna Natal. Ano 3305, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, reporte pronto para a decolagem. Juliette Alfa, reporta pronto, tá? 3305. Gol 1604, Conal Recife Center, on the frequency 126, this is 185. Now contact the Recife Center, 126, this is 185, go 1604. 5 autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 1000 graus com 08 nós. Ele decola pistão no 03305. Na escuta? Isso, só prossiga. Pronto, cópia? Positivo, prossiga. Total 9882, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 58. Decolou da pistão no zero com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5505. Confiamos, 360 para Guarulhos, no pão do Whisky 58, decola pista 1-0 com curva à direita, na subida gole Gonza, 5505 de transponder, controle de saída 1935, total 9882. 9882, correto, pátio 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Permanente, amarelo, 9882. Decolado aos 1-0, chame agora o controle 1-1-9-35, bom voo. Cara, boa noite. controle, o voo 74 após toque está autorizado via? Via 2010, chama o localizador, voo no 714. Via, chamarei no localizador, 714. Salvador, boa noite, tá 3520, transfere, frente da Bravo. 43, identifique, desço para o 060 na Ponfe. Controle, tá 3520. Tá 3520 na MAN, desce para o 050, tá 3520. Na MAN, frente da Bravo, desce a 050, 3520. Controle, é bom, na 606, estabiliza o MLS. 606, complete a aproximação, torre em 198, decimal 6. 186, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, economia 06, estabilidade LR. Voo no 606, tráfego avistado, continue a aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Bateria no externo, agora 606. Evening go 1643. Evening go 1643, Cockadent. Upon arrival, clear for level 060. Upon arrival, level 060. Departure. Ruta 3520, voe direto toque. Direto toque, Ruta 3520. Chame Recife 12685. 2685. 685. Obrigado, boa noite. Cara, boa. Reduce speed 250 knots. 250 knots, 1643. Alright, boa noite, Deportivo 158 on 10-1-1, Bravo, requesting direct. Stock 2000 pés, 1011, tá livre, localizador 3520. Standby, 1590. 1606 no solo aos 17, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Escuta via Alfa, só queria pregar com Juliette, 1606. Portugal 158, ready to copy. Ready copy, go ahead, Portugal 158. É Portugal 158, clear to Lisboa, Lima, papá, papá, Tango, fly level 370, via uniform whiskey 50 until Mossoró position, after upper November 866 until Magno position, then according your flight plan route. Departure runway 10 after left third. Momo departure, Mike Oscar departure with Jebit transition, Golf Echo Bravo India Tango transition. Salvador approach frequency 119.35, squawk code 5507. Read back please. Portugal 158, clear destination Lisboa, Lima Papa Papa Tango, flight level 370, via Upper Whiskey 50 until Mossoró, Upper November 866 Magno, via flight plan route. Runway 10, left turn, Momo departure, Gebit transition, approach 119.35 and squawk 5507. Portugal 158, the readback is correct, gate 11 is coming ready to push and start. We'll call back when ready, Portugal 158. Alta Tower 9882, no pátio 3, está pronto para acionamento na posição, marcha lenta e posterior pushback. Acionamento e marcha lenta na posição, posterior pushback autorizado, estamos pronto para o push, total 9882. Amarei quando pronto para o push, 9882. Autorizado, voo no 714. Voo no 714, completo, chame torre 1-9-6. 18-6. Eu tô 3-1-5-2. Torre, boa noite, voo no 714, estabilizado, uma milha pra cima. Voo no 714, visual com campo baixado, travado. Sim, senhor. Voo no 714, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 08 nós. Baixar travada de pouso no 0, voo 714. Então 3152 no portão 01 para Recife 330, pronto, cópia. Prossiga. Então 3152, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whiskey 58. Decola da pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5464. 050 050, 3178. Puca, transição Aracaju, controle 119.35, transponder 5464, T31152. 3152, correto, portão 01, chame pronto para o push e acionamento. Sente, 3152. Transpondo 606, apresentação Juliette. 606, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, 08, agora 606. Deus está pronto para o pushback. Autorizado, reporte pronto para o táxi, total 9882. Passarei para o táxi, 9882. Um abraço, Augustão. No 714 no solo aos 24, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, nós escuta, reportagem para ingresso na Juliette, gol 1714. Estabilizado, 3520. Então, 3520, complete a aproximação, Torrinho, 198, decimal 6. 86, até logo, 3520. Até. São 3520, confirme visual com campo baixado e travado. Afirmo. São 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Ciente, 3520, livre pouso 1 no 0, passou em dia terra. No 4, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 03. Portão 714, Alfa Índia, portão 3, Celso. 6. 286, boa noite. Boa. Portão 982, está pronto para o táxi com 3 a bordo, alternando Galeão 350 de autonomia. Total 9882, autorizado táxi via Juliette e Alfa, reporte no ponto de espera da 1-0, pronto, observe a aeronave da Gol que vai ingressar via Índia para o pátio principal. Naquele instante, Juliette e Alfa, amanhã ponto de espera, 1-0, 9882. Gostão? 1-6-4-3, 1-6-6 do externo, baixado de trabalho. Uno 643, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, no momento é o número 2 para pouso em Salvador. Aguardando pista livre, 643. 3520 no solo aos 28, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Direita, pista livre, sua escuta, reporta Juliette. Baixado travado? Baixou e travado. Voo no 643, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 10 nós. Livre pouso 990 no 643. Total 9882, após a passagem do tráfego que pousa, a linha mantém pistão no zero. Após a passagem da aeronave, final está livre da linha de bateria. 9882. Da Juliette, 3520. Então 3520, prossegue Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02. No solo aos 31, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Escuta Alfa, não vai Total 9882, autorizado decolar, pistão no zero, vento 090 graus com 08 nós. Salvador, voo 896. No 896, a identificação, voo ITAP, nível de voo 050. Vem aqui no ITAP, é o 050. Oxê. Autorizado chame táxi 3152. Sim, 3152. Total